Vejo as cicatrizes da Serra do Mar. Ela perdeu suas árvores e já mostra sinais de revolta contra o vale. Daqui, a terra pode descer e soterrar o vale do rio Mogi. O pior, que nessa região estão localizados tanques e dutos capazes de levar a destruição para toda a Baixada Santista, uma área onde moram 1 milhão de pessoas. Essas pessoas já viram, na sua existência, o maior desastre ecológico do Brasil, o incêndio na Vila Socó. Depois disso, elas tiveram que se acostumar com uma série de nomes estranhos: isocianato, butano, amônia, dicloretano, silicone, óleo antacênico, xileno, hexano. São os nomes dos venenos que estão em torno de suas casas. Aqui, nessa região do Brasil, vivem 100 mil pessoas. 100 mil pessoas com uma produção especial. Elas são responsáveis pela sexta arrecadação de impostos do Brasil e não têm sequer esgoto em suas casas. O lugar parece resignado a seu destino. Mas essa resignação é apenas uma aparência. As pessoas têm medo de combater a poluição e perder o próprio emprego. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, começaram a nascer crianças sem cérebro. Não se pode determinar cientificamente a causa dessa anomalia. Muitos admitem que ela é uma combinação da poluição com a miséria.